Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. É, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. Meu celular já me avisa quando dá 2 horas da tarde de sábado, tá? Ele já me avisa, começa a apitar lá, eu já sei que é hora do rock and roll. Nessa sirene aí do Leonardo DiCaprio, que o Titanic afundando, não, tá? Nem sei por que eu tô falando isso, gente. A abertura é show de bola. Não, é sério mesmo. Grande. Bom, olha, gente, hoje eu fiz uma coisa que eu assisti durante a semana o vídeo do Festival de Woodstock. Não sei o que deu na cabeça, resolvi ver. E de repente resolvi tocar pra vocês aqui, fazer um set com algumas das feras que tocaram no Festival de Woodstock, que foi em 1969, meu amigo. Eu tinha 14 anos, eu comprei todos os LPs. O primeiro era um álbum triplo, na época não tinha álbum triplo. Eles lançaram o álbum do Woodstock, um álbum triplo que se abria assim. Quando você abria, olhando pra parte de dentro, formava o palco e simplesmente uma merreca de 400 mil pessoas, tá? É. Assista o filme, cara. Foi uma loucura, Woodstock. Uma loucura. Realmente uma loucura. Bom, 3 dias de música, sem parar. Dia e noite. Não paravam, não. Dia e noite. Tinha nego que entrava no ar, eu começava o show 6 horas da manhã. Tem uma que é o Hit Havers, que ele começa o show e good morning! Já sem voz, 6 horas da manhã. Good morning! É, cara, se vocês duvidaram, um dia eu toco pra você aqui. Valeu? Bom, olha, de Woodstock, eu vou tocar pra vocês, ó, Jefferson Airplane, que mais tarde virou Jefferson Starship, depois só Jefferson, porque o Jefferson mesmo saiu. Já ficou só a Grace Slick, que era outra cantora. Tem, ó, Creedence, cara, consegui achar Creedence no Woodstock. James Joplin, é. Tem ela no começo, quando tá abrindo assim, pessoal chegando. Tem ela chegando no meio da multidão, na boa, cara. Como se fosse uma pessoa comum. Joe Cocker, incrível a performance. We A Little Help From My Friends, dos Beatles. Jimi Hendrix e The Who. Você vê que são só nomes, é. Nomezinhos assim, insignificantes. The Who, Jimi Hendrix, Joe Cocker, James Joplin, Creedence, Jefferson Airplane. É, legal. Vamos entrar no clima de Woodstock, então? Jefferson Airplane com Volunteers. Vamos lá. All right, friends, you have seen the heavy groups. Now you will see Morning Maniac music. Believe me, yeah. It's a new dawn. Yeah, Irregular Guys and Nicky Hopkins. We'll be right back. To the problem. I'm sure you don't want to hear about it. Yeah. Such on it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn up the light? I don't see nothing, but it's just get my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all your friends. You gotta get hold of your friends and love. Everybody knows the way. Everybody knows the way. You got your friend. You got your friend. You got your friend to love. You got your friend. Myself, thank you very much today. See you again. Beautiful. wonderful gig. We'd like to say thank you very much for having us in your ears and your hearts. And our name of the group is the Southern Rainbows. Now you can call it Band of Gypsies, anything you want. The cat with a purple pants on playing comic. That's Juma. We have Larry Lee. Let's come around the space. And we got Billy Cox playing bass. Mitch Mitchell. Jerry Bellell. Sweet time. I'm right back one of these days. You can leave if you want to with this jam. You can leave or you can clap. See you. and gentlemen. The Who. Olha, isso aí foi o The Who, meu amigo. The Who. É isso mesmo. Roger Daltrey, Pete Townshend, John Entwistle, esse já morreu também. E o baterista Keith Moon também, aquela porra louca, já morreu também. O cara era muito doido, cara. Quando tinha solo do... com solo de guitarra, ele virava e falava assim: eu vou ali atrás do backstage tomar uma overdose e volto já já. que é isso, cara? Bom, Keith Moon, muito louco, cara. E um dos maiores bateristas que eu já vi até hoje na história do rock. Bom, você ouviu The Who, uma música que faz parte da ópera Rock Tommy, meu amigo. You're Not Gonna Take It. Teve Jimi Hendrix, Voodoo Child, versão ao vivo do Woodstock. Joe Cocker, essa performance incrível de We're A Little Help From My Friends dos Beatles. Brincadeira com aquela voz rouca do Joe Cocker, brinca aí no auge, né? 69, a voz dele estava no auge. James Joplin, meu amigo, Try, Just A Little Be Harder, Creedence Clearwater Revival, Green River e Jefferson Airplane com Volunteers. Gostou? Esse foi um pouquinho, cara, um milionésimo do destaque do que rolou lá naquele festival de 3 dias. 3 Days of Sound and Music, como o cara anuncia no começo. Valeu? Bom, a gente vai pro break e na sequência, se você não conhece, você vai conhecer um tal de Savoy Brown. É, cara, espera que você vai ver quem é. Classic Rocks. Olha, meu amigo, o destaque era uma coisa tão doida que o cara pegava o microfone lá, avisava: ó, não vai naquela barraca não, que a droga ali é malhada, não tá boa, vai na do outro lá que é melhor. Não, foi uma loucura, foi o Woodstock. Eles não esperavam, e quem organizou o Woodstock não esperavam que fossem tantas pessoas numa fazenda. A cidade ficou pavorosa, uma cidade do interior americana. Imagina chegar 400 mil pessoas numa cidade do interior. É brincadeira, né, cara? Tem bando de hippie, a maioria hippies. Não. Tem que assistir o filme, procura, você vai achar, você vai ver que eu não estou mentindo, tá? Bom, gente, agora eu vou apresentar pra vocês Savoy Brown. Se você já conhece, pode ficar à vontade, dar uma relaxada na cadeira, na cama, aonde você estiver, pra curtir o som desse cara que manda muito bem. A gente começa com Kings of Boogie, vamos lá. Classic Rocks. New shirt, my pants are dressed just right. Turn the TV off, I got a date tonight. Gonna meet Lucille, we're gonna go downtown. She's gonna dance in shoes, we're gonna shake it down. The Kings of Boogie, with the Kings of Boogie, with the Kings of Boogie, really gonna shake it down. I'm gonna wave my hands, she's gonna shake her hips. We'll be right back. heaven. Every time the weather comes around, I look for you and you're nowhere to be found. But when it rains, if I can take any more, the sun shines, you walk out the room. You can't go on doing me this way, leaving me alone on the blue sky day. But when it rains, when it rains, everything will be alright. Long as I got you, I'll get through the night. Long as I got you, you're bringing the light. I won't get the blues. Long as I got you. key, baby. I've lost the way I'm bound, and it might be cruel, so uncivilized. You said bye-bye, baby. Too many years of the wrong or fast. Oh, baby, don't you know I'm crying forever still? I'm crying forever, crying forever. Fechando o set com Crying Forever, de Savoy Brown, cara. Savoy Brown, quase que eu não sei. Savoy Brown. Quase que tô parecendo Hit Heaven. Good morning! Olha aqui, ó. No We Love. Rolou também, ó. You don't. Deixa eu ver o que é. Que letra. You don't do a thing to me for me. É, you don't do a thing for me. É, isso mesmo, cara. Você não fez nada por mim. Brincadeira, hein? Olha, Long As I've Got You. Teve também When It Rains. Morning Morning Blues. Esse cara deve ter, não, se ele fez um show, ele tocou na segunda-feira de manhã. Ó, Monday Morning Blues e Kings of Boogie, Savoy Brown. Espero que você tenha gostado. Mas não acabou não. Na outra sequência, eu vou começar com a última música do álbum dele, tá ok? Deixa eu ver se não, não peguei o nome do álbum. E foi uma pena, esqueci de pegar o nome do álbum. Mas a gente volta já já, não saia daí. Classic Rocks. É isso aí, meu amigo, ó, Classic Rock, sabadão, 14h, enquanto marcado com rock and roll, tá? E eu vou prometer também pra você aqui, já tô prometendo músicas novas do Judas Priest, música nova do Judas Priest, que saiu em demo, e a do Motley Crue, tá? Motley Crue, do Vince Neil, do Tommy Lee, aqueles malucos lá do Motley Crue, que saíram em turnê com Ozzy, já contei a história, neguinho cheirando formiga, é isso aí, meu, já contei essa história pra você. Vamos lá, então, olha, última faixa, a última faixa do Savoy Brown pra você. Savoy, tá difícil falar isso, hein, cara? Savoy Brown. Savoy Brown, tá? Isso. A gente vai começar com Keeping the Dream Alive. Vamos lá. Classic Rocks. Time has passed away. Do you remember when? Walking through the city park, hanging with our friends. I'm keeping the dream alive. Couldn't do it without you. I'm keeping the dream alive. It's the only thing in the world I want to do. Looking in the past is sweet as how things used to be. Knowing how I felt for you, how you felt for me. I'm keeping the dream alive. I couldn't do it without you. The dream of love. It's the only thing in the world I want to do. Thinking back, your smile, standing in the church, how you made me feel, took away the hurt. I'm keeping the dream of love. I couldn't do it without you. I'm keeping the dream of love. It's the hardest thing in the world. Falling Angel, Falling Angel é do Michael Schenker Group. Michael Schenker, ele juntamente com o irmão dele, Rudolf Schenker, foi um dos fundadores do Scorpions, meu amigo. É, o time oficial, a formação oficial do Scorpions é o Michael Schenker, Rudolf Schenker, Klaus Meine e os outros, só esqueci o nome, tá? Deixa quieto que agora eu não vou lembrar. E o Michael Schenker, assim, tanto que recentemente eles se reuniram, todos que passaram pelo Scorpions, se reuniram pra fazer um show e foi ótimo. Eu vi o vídeo maravilhoso, cara. Bom, você ouviu aí do Michael Schenker Group, Fallen Angel, Nazaré, meu amigo. Olha, eu tinha 20 anos que eu comprei esse disco, eu tava em Belo Horizonte. É, cara, eu não vou esquecer nunca mais. Entrei na loja lá, nem sei pra quê, porque eu sempre fui curioso, entrava em loja de disco, onde eu via, eu entrava só pra olhar. E ouvi primeiro essa música, é o álbum do Head of the Dog. Aí eu ouvi Miss Misery, não precisei ouvir o resto do álbum. Comprei ali na hora, é o Nazaré, que acabou, infelizmente. Jim McPherty encerrou as atividades da banda porque ele não tem mais voz, tá? Olha, anterior foi Joey Walsh, do James Gang também, I Broke My Leg. Leslie West, que foi da formação lendária do Mountain. Você ouviu Baby Please Don't Go, que é um clássico do rock americano. Robin Trower, que na época era considerado o novo Jimi Hendrix. Ele é muito bom, mas não chega nem perto. Day of the Eagle e Quiet Riot, que revelou pro mundo Randy Rhoads. Você ouviu Free. Legal? Bom, né, e a primeira foi Keep the Dream Alive, também do Savoy Brown. Valeu? A gente vai pro break e volta já com Queen's Last pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Olha, estamos chegando ao final aqui no último set de músicas pra você aqui, tá? Com Queen's Rush. Olha, Slade, cara. Nossa, eu era apaixonado pelo Slade. Bom, continua até hoje. Eu tocava na boate, fazia um set de Slade e todo mundo dançava. Eles torciam a cara, faziam cara feia pra mim, mas não tava nem aí. Tava lá na pista dançando. Põe o Revoxão. Lembra do Revoxão aqui? Rolo, gravador de rolo, eu sabia qual era a última música, punha pra tocar, ia pra pista, não tava nem aí, daqui a pouco tava todo mundo dançando. É, cara, tem Slade, tem Ozzy Osbourne, eu fui maluco do pedaço, olha aqui, ó, Ronnie James Dio, Saxon e Crocos, a banda suíça Crocos, legal? A gente começa com Queen's Right, Walk in the Shadows, vamos lá. Walk in the shadows. bells go, but here's one. Thank you. Man. Oh,

essa banda suíça aí, cara, eu comprei porque a voz do vocalista, eu esqueci o nome do vocalista, a voz dele é praticamente igual do Bon Scott e do Brian Johnson depois. Crocus é uma banda suíça e Crocus é uma planta alucinógena, só podia ser, né? Eles botaram o nome dessa numa banda de rock. É um rock muito gostoso, um hard rock de primeira. Você ouviu, ó, Backseat Rock and Roll, olha só, Saxon, Danny and Leader, uma das melhores faixas do Saxon, Dio, de Ice, é, Ronnie James Dio, Ozzy Osbourne, Suicide Solution, teve uma história dessa música aí, ó, é, Suicídio é a Solução, que um garoto se suicidou ouvindo essa música e botou lá, deixou um bilhete lá dizendo, aí todo mundo começou a dizer que o Ozzy estava incitando jovens a se suicidarem, olha que babaquice, meu amigo, olha que coisa ridícula, isso aí em pleno anos 80, não é anos 60 não, cara, em pleno anos 80, tá? Suicide Solution, Ozzy riu disso aí, é lógico, né, cara? Não vou dizer o que ele falou porque eu não posso. Não posso porque só tem palavrão no meio, mas deixa quieto. Vocês imaginam, né? Bom, Slade, Keep on Rocking, uma faixa ao vivo dos álbuns ao vivo mais perfeitos que eu já ouvi até hoje, é Slave Alive, de 1972. Olha só o ano que você ouviu aí, ó, 72, tá? 42 anos atrás, tá bom? E Queen's Rush com Walking in the Shadows. Bom, gente, chegamos a mais um final de um Classic Rocks, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, semana que vem, com certeza, estaremos de volta com mais rock and roll pra você. Legal? Sabadão, aquela velha história, daqui a pouquinho, Flash House, um dia eu vou decorar o nome, Flash, porque de tanto rock na cabeça, eu acabo esquecendo, Flash House, e mais tarde, você já sabe, se for pra balada, eu sei que você vai beber, porque ninguém é de ferro, se for beber, meu amigo, não dirija. Classic Rocks.